máxima, eu tento para você. Doce como dizer, como começar. Buzina, bomba. Sem dizer alguma coisa errada. Mas a juventude afro continua muito louca. Olha para fora, irmão, quase tem bolada. A palavra é um projeto, rap é uma rajada. Temos que nos ajudar. Vamos seguir aquela rapaziada. Quero ver dignidade, um movimento de verdade. Gosto é um particular de cada um. Cada um tem seu estilo. Vai dar certo.